conhecer bem. Eu não queria nada saber de você, nem de ninguém, porque eu só queria solidão e paz. Eu só queria calma pra me encontrar a sós e viver um tempo de me conhecer. Muito prazer, o teu olhar de quem sabe o que quer. A tua pele, alma, calor e a tua voz a me dizer. Sedento, é tudo pra mim, se eu te quiser.